Olá, sejam bem-vindos. Este é o Manapix Podcast, episódio de número 13. Hoje temos os anúncios da Wizards para o Organized Play, que saíram às vésperas do Pro Tour Lua Arcana Eldritch Moon em Sydney. E para discutir conosco temos Thiago Jaquelli. Olá, bem-vindos. E Leonardo de Castro, o Fadinha, atleta. Fala, galera. Temos aí uma lista extensa de mudanças. Essa semana foi a semana onde a Wizards despejou todos os anúncios que vão mudar o seu jogo organizado. E isso afeta as pessoas que disputam o Pro Tour e que têm a aspiração de disputar o Pro Tour também, assim como quem acompanha e é fã do nível mais alto aí do Magic. Então a gente vai falar de várias coisas, incluindo mudanças no Players Club, o novo Team Series, o Mundial, tanto para esse ano quanto o anúncio já para o ano que vem, a mudança de premiação para o Pro Tour, o formato do Top 8 e também o calendário de GPs para o ano de 2017, que traz algumas boas notícias para o Brasil. Então, falando de mudanças no Pro Players Club, as principais mudanças, se a gente for resumir, são: antes, todos os Platinum, que são o nível mais alto do Pro Players Club, recebiam $250 de assistência para cada GP que eles participavam. Hoje, eles passam a receber, em vez de 250, $500, mas limitado a apenas os 6 primeiros GPs do ano. Tá? E outra coisa é que para os Pro Tours, os Platinum tinham o benefício de acomodação, eles ganhavam as diárias do hotel, e agora isso não existe mais. Fadinha e Jaquelli, o que que significa essa mudança aí do plano de compensação para os Platinum? Essa mudança de você limitar a ajuda aos 6 primeiros GPs, ela vem casar com essa mudança de que só os seus 6 melhores resultados em GP contam para sua contagem de Pro Points. Eles viram que não adianta, é melhor você ajudar só com esses 6 e não ficar incentivando as pessoas a grindarem todos os GPs, né? Porque muitos Pro Players reclamam de não conseguirem jogar todos, viajar muito, viajar para todos os GPs possíveis e tal. Sim, essa foi exatamente a explicação que eles deram no artigo que saiu no site da Wizard, que a maneira que eles davam antes o apparence fee, né, para os Platinums, de 250 por GP, não condizia muito bem com esse cap de 6 GPs que contam para os seus Pro Points, né? Então, eles aumentando o appearance fee para esses 6 primeiros GPs, eles não só incentivam os jogadores que não jogavam tanto GPs, mesmo sendo Platinum, a ir para esses 6 primeiros, como também incentivam a irem só para esses 6 primeiros, para realmente não precisar ficar grindando mais GPs só para poder ganhar um ou dois Pro Points a mais, que é o que seria possível ganhar caso a pessoa fizesse top 8, sendo que num outro ela fez top 32. Acho que os 6 GPs têm muito a ver com os 6 GPs que contam para o Player of the Year, né, para o Pro Players Club, mas também tem a ver com você não ter uma concentração de remuneração e assistência nos jogadores da América do Norte e da Europa que têm acesso a mais GPs ao longo do ano. Também. Eu nem tinha pensado nessa aplicação. Hoje, se você pensar, os jogadores da América Latina e da Ásia não têm acesso a muitos GPs ao longo do ano, a menos que eles viajem para longe. E óbvio que essa viagem é cara, então acaba não rolando. Mas os jogadores da América do Norte, da Europa, podem basicamente estar a cada 2 semanas participando de um GP e o valor acumulado de assistência que eles recebem ao longo do ano acabaria, ou acaba, né, de acordo com a realidade hoje, superando muito ao dos jogadores de outras regiões. Então você elimina um pouco essa concentração. Sim, perfeito. E a outra mudança sobre as acomodações dos Platinums é uma mudança que é muito boa também, porque a maioria dos jogadores que jogam Pro Tour, incluindo os Platinums, já reserva uma casa ou um apartamento ou coisa do gênero junto com a equipe para poder ficar treinando para o Pro Tour. O que faz com que esse negócio de ter hotéis pagos pela Wizard meio que obsoleto. Tipo, você não precisa disso, porque você já tem uma casa alugada com o resto da sua equipe. Então, tipo, é dinheiro que a Wizard estaria gastando à toa, que agora vai poder ser usado para algo que vai melhorar a comunidade que não estava sendo usado para isso. Sim, a gente vê esse dinheiro sendo revertido, a gente vai até falar mais para frente, mas o prize pool do Mundial, que vai receber uma injeção aí de mais receita. E se você pensar, a medida dos 250 para 500 também acaba distribuindo mais a grana, né? Porque eu acho que, em geral, todos os Platinum jogam pelo menos 6 GPs, né? Assim, certamente. Ou os Platinums que jogavam menos do que 6 vão ter incentivo a jogar mais, né? Então, basicamente, todos os Platinums se espera que maximizem agora esses 3 mil e fiquem com uma distribuição de assistência super equilibrada. Enquanto no passado alguns provavelmente levavam uns 1.000, jogando aí uns 4, 5 GPs, mas outros levavam às vezes 5.000, jogando 20 GPs ao longo do ano. Você libera verba para realocar em outros lugares onde ele seria melhor aproveitado, né? Ou aproveitado de uma forma mais democrática. É, e com toda a proposta de transparência que a Eleni apresentou recentemente, vamos ver se eles descrevem melhor como esse dinheiro está sendo usado. E aí a gente já vê também os primeiros sinais de uma boa parceria entre a Wizards e o pequeno grupo de profissionais que eles estão usando para consultar sobre essas mudanças. O comitê. Comitê de profissionais. Do qual o PV não faz parte, mas a Eleni garantiu para ele que tem jogadores da América Latina lá, de acordo com o Twitter do PV, que é uma das maiores fontes de conhecimento e entretenimento do Magic, e sem nenhum cinismo, porque eu sou muito fã do PV. Falando em melhor uso do dinheiro, também teve uma adição aí no sistema de premiação e competição da Wizards, que é o Pro Tour Team Series, que era um assunto que o Fadinha parecia bastante interessado e como uma das grandes mudanças no Pro Tour daqui para frente, e que vai injetar aí mais 200 mil dólares em prêmios para serem distribuídos ao longo do ano, tá? Basicamente, no início da temporada, os jogadores vão poder descrever a sua associação ao time. Então, por exemplo, Fadinha e Jaqueline, no início da temporada, declaram que eles fazem parte do time Mana Fix. E no final da temporada, os times com maior número de Pro Points são premiados, com um detalhe de que dos 200 mil da bolsa total, 100 mil vão para o primeiro time, o que é uma altíssima concentração para qualquer pool de prêmios aí, pagar 100 mil, na verdade, pagar 50% da bolsa para o primeiro colocado. Fadinha, pensamentos sobre o Pro Tour Team Series. É, isso é maravilhoso. Assim como eu falei agora há pouco, a maioria dos jogadores que jogam o Pro Tour não jogam sozinhos, jogam com uma equipe. Sim. E adicionar esse tipo de coisa, adicionar um prize, um prêmio para a equipe toda, no geral, é perfeito. É algo que é simplesmente adicionar mais experiência a essa grande experiência que é o Pro Tour. É, eu também achei muito bom. Se você acaba compensando, às vezes tem umas pessoas que são grandes deck builders e que na hora do Pro Tour não aparecem, ou a gente tem na história do Magic vários ótimos deck builders que não viraram grandes campeões, né? Tipo, esse cara, por ele estar no time no início da temporada, se o time todo for bem com a ajuda dele, ele pode ser recompensado também. E pensando também na parte do entretenimento, assim, vai ser mais fácil para as pessoas torcerem por times, porque as pessoas se associam, os jogadores se associam uns com os outros, não necessariamente, tipo, Team Channel Fireball. Às vezes tem pessoas que escrevem no Star City que jogam com eles, e eu acho que essa coisa do Pro Tour Team Series, ele vai trazer essa parte do time para a torcida, para quem está assistindo. Vai ser melhor para criar um público de espectadores. A única coisa que eu não gostei nesse anúncio do Pro Tour Team Series é que as equipes precisam consistir de 9 jogadores e esses 9 jogadores não podem mudar de equipe durante a temporada. Então, durante uma temporada inteira de Pro Tour, desde o primeiro Pro Tour até o último da Season, você tem que jogar na mesma equipe e só podem 9 jogadores. Então, é uma coisa que é uma limitação que é meio que irracional, na minha opinião, e que não vai condizer com a realidade, porque se você vê a realidade das super equipes hoje em dia, mesmo até das não das menos das menores equipes, normalmente consiste em muito mais do que 9 jogadores, e os jogadores quase sempre passam de uma equipe para outra, trocam de uma equipe para outra durante os Pro Tours. É, simplesmente para poder, porque você não necessariamente trabalha em equipe perfeitamente melhor com uma equipe. Você pode não estar se dando bem numa equipe e precisar ir para outra. E você não pode ir até o final da season. É uma coisa que é uma restrição que eu acho que não faz sentido para mim. Assim, para mim, eu acho que eles estão tentando fixar essa coisa de existir um time fixo. Você sabe que sempre vai estar. Tá, o Post 11 tá sempre associado com LSV, o Mats Perling também. Eles são o Team Channel Fireball, eles são o time fixo da Channel Fireball. Às vezes eles nem vão. Mas é que tá, não existe exatamente esse negócio de time fixo do Channel Fireball. Em todos os Pro Tours são pessoas diferentes. A única pessoa que tá sempre no time do Channel Fireball é o LSV. Mas você não é obrigado a se preparar sempre com as mesmas pessoas. Os seus pontos vão contar para aquele time. Sim, claro, também acho. Mas eu acho que não faz sentido você se preparar com outra equipe e tá ganhando pontos, e tá dando pontos para outra equipe. Isso daí é uma restrição que eu acho que não vai durar muito tempo. É uma restrição que parece completamente absurda para mim. Para quem é só um espectador, se você é fã de um jogador X, você é mais fácil se identificar com o time. Você já sabe que você vai torcer para aquele time o ano todo, assim, tipo, como qualquer esporte, né? Tipo. É, mais ou menos. Porque Magic é um jogo individual. Você não torce exatamente para o time. Você torce para as pessoas. Você torce para os jogadores que estão naquele time. Então, se os jogadores que você gosta estiverem em outro time, você vai torcer para outro time. Vamos ver como que isso funciona esse ano e tentar. Sim. É, porque eles também devem tá vendo como que a coisa vai funcionar para ir adaptando ao longo do tempo, né? E essa premiação é do primeiro até qual lugar? Os 4 primeiros. Só? É, são os 4 primeiros. Mas começando a partir de 2017. Da temporada de 2017 e 2018. Nessa temporada 2016, 2017, vai ter um soft launch dessa Team Series que vai dar só 50 mil. Só para a primeira equipe e a segunda equipe. Só vão ter premiação para o primeiro lugar e para o segundo lugar desse ano. É, eles estão tateando esse terreno para saber quantos times vão existir efetivamente também, né? Porque eles não têm como chutar, assim, tipo. É, eu acho, de novo, eu acho que fazer as pessoas se comprometer com um time num Pro Tour é algo bom. Agora, fazer a pessoa se comprometer com um time numa temporada inteira de Pro Tours não é algo bom, porque você pode ter ido mal num Pro Tour porque você acha que a preparação da sua equipe não foi boa e querer mudar para a próxima equipe e você não pode. É, a princípio não é bom para os jogadores, né? Mas cria um senso de responsabilidade na hora de decidir quem é o seu time, né? Você tem que pensar no seu time olhando para o longo prazo. Eu vou querer estar no time com essas pessoas ao longo do ano e com o time também vai olhar para você e vai falar: a gente quer ter o Fadinha no nosso time ao longo do ano. E também tem um benefício para o espectador. Para quem acompanha o Magic como espectador, por exemplo, nosso amigo Cauerzão, que assiste mais do que joga quando a Wizards tem streaming, você saber que os mesmos jogadores vão estar nos mesmos times ao longo do ano facilita muito você acompanhar e torcer pelos times. Então, pensando no Magic. E pensando na internet hoje, que é muito baseada em consumir conteúdo em vídeo, você ter essa consistência dos times faz uma diferença muito grande em criar um produto de vídeo que seja interessante para o público. Eu falei que essa regra de ter 9 jogadores que não podem mudar durante a season é ser absurda, mas ela é absurda da maneira que eu vejo as equipes de Magic hoje em dia. Sim. Talvez por causa dessa nova estrutura, a comunidade inteira mude. A Exato. maneira de como as equipes se juntam mude completamente. E aí Vai ter que se realmente adaptar. já é outra história. Sim, acho que esse é um plano a longo prazo para transformar os times numa coisa mais palpável para o espectador. Não indo ainda para os GPs, mas falando de torneio Premier ainda, vamos falar do Mundial de 2016. E Mundial de 2016, o grande anúncio é de que não tem nada para anunciar e o formato vai ser exatamente o mesmo de 2015. Correto? É, exato. Eu adoro esses anúncios que não se anunciou nada, tipo, eu queria que o Cauê tivesse aqui. Gostaríamos de anunciar que não tem nada novo. Melhor que isso, Jaqueline, é uma outra coisa que a Wizards é campeã também em fazer, que é o anúncio do anúncio. Essa é ótima também. O anúncio do anúncio, o último anúncio do anúncio era referente a esse anúncio. Então, até que foi um anúncio bem anunciado, porque esse anúncio aqui foi bem grande. Então, Eles resolveram anunciar logo tudo de uma vez. não precisava ter sido o anúncio do anúncio, poderia ter só aparecido essa semana e dropado tudo. Sim, verdade. Ou anunciado em parte, né? Eu devo ter batido o recorde mundial de falar mais palavras, mais anúncio na mesma frase. Sim. A palavra anúncio. Exatamente. Nem a galera que vem de busca do Google falou tanto anúncio em uma frase quanto você. Sim. Mas falando em, já que 2016 não tem nada, 2017 tem algumas pequenas mudanças no critério de elegibilidade para o Mundial, mas nada demais. Porém, tem uma grande mudança, que é o aumento do prize pool para 300 mil dólares, com 100 mil para o campeão mundial. O que meio que destaca o Worlds, que é o Mundial, dos outros Pro Tour. em geral, o Worlds é visto como um torneio com formato meio divertido e tal, de uma certa forma fanfarrão o formato, mas é no fim das contas mais um Pro Tour. Só que agora com essa escalada do prize pool, e o prize pool do Pro Tour vai aumentar também, mas não nessa escala, o Worlds pagando 100 mil para o campeão e 300 mil de bolsa total se diferencia. Que era uma coisa que eu acho que para o fã casual do Magic nunca fez muito sentido, né? Sempre houve um reconhecimento a fulano é um Pro Tour Champion, tem títulos de Pro Tour, mas não tinha uma grande honra ou um grande status em você ser o campeão mundial. É a mesma coisa que ganhar um Pro Tour. Talvez isso mude com essa escalada do prêmio. O que vocês acham? É, o que eles queriam fazer quando eles anunciaram aquele absurdo no último Pro Tour da mudança dos Platinas, que eles voltaram atrás. Eles queriam exatamente isso, queriam colocar que o Mundial, queriam colocar 500 mil dólares de premiação para o primeiro lugar do Mundial, exatamente para colocar o Mundial no meio de toda a experiência de jogador do jogador profissional de Magic. Para que tivesse mais visibilidade, né? Mas esses 100 mil, eles fazem algo parecido com isso. Eles com certeza são melhores do que o que era antes. Mas a única coisa que eu vejo realmente é que é bom aumentar a premiação, não só pelo esse negócio de visibilidade, mas porque faz os jogadores profissionais se empenharem mais para poder jogar esse torneio. Que é um torneio bastante já restrito no acesso, né? Sim, e eles Enquanto fizeram uma mudança também para melhorar esse acesso. Antigamente, o Mundial ele dava um Pro Point para cada vitória do jogador. O jogador jogava Mundial, jogava 15 rodadas, e para cada vitória ganhava um Pro Point. Agora, é quase a mesma coisa, só que ganha um Pro Point para cada vitória a partir da terceira. Isso serve para que os jogadores que participaram do Mundial num ano não sejam tão mais favoritos a participar do próximo do que os que não participaram. O que, na minha opinião, também é loucura, porque é uma coisa que não é mais fácil simplesmente separa os Pro Points que a pessoa ganhou nesse torneio e não conta eles. Se eles fazem isso com GPs, de considerar alguns e não considerar outros, eles podem fazer isso com o Mundial também. Foi a primeira coisa que eu pensei quando vi esse anúncio. Eu acho que eles acertaram em fazer os pro players terem desejo de participar desse Mundial com mais empenho do que eles faziam antes. A ideia desse mundial é ter os jogadores que mais se destacaram naquele ano, naquela pro season. E se você facilita tanto a entrada nesse mundial dos jogadores que jogaram o anterior, você está indo contra a ideia de ser só os jogadores que mais se destacaram naquela temporada. Então é algo que é meio estranho para mim. Eu acho que era mais fácil simplesmente fazer isso. Pega os pontos que a pessoa ganhou nesse torneio e não conta eles para entrar no próximo Mundial. Só isso. É uma posição interessante sua, Fadinha, porque será que ter uma rotatividade de jogadores participando do Mundial, o que significa ter caras novas todo ano, é importante para o Wizards? Será que eles veem isso como um ponto de venda do Pro Tour ou do Mundial? Então, não, mas aí é que tá. Eu acho que as mesmas caras vão jogar esse torneio não importando os pontos que ganharam no anterior. Simplesmente porque as caras que jogam esse torneio, as pessoas que jogam esse torneio, são os melhores do mundo. Os melhores do mundo, eles não mudam tanto assim. E se você for ver, esse torneio tem 24 vagas. Se você tem Ah, se a Wizard quer que tenha tipo 30, 40 jogadores em destaque no Pro Tour, em geral, assim, no ano, desses 40 que são os que realmente estão disputando, 24 vão entrar. Então, ter uma rotatividade entre eles e ter uma surpresa ou outra de vez em quando. Tipo, eu acho que para o espetáculo, né? Sempre pensando no espetáculo, pode ser bom uma rotatividade. Que vai ficar, não é uma tão rotatividade assim, vai ficar restrito a um grupo de 30 e poucas pessoas. Tem alguns slots que já são independentes disso, como, por exemplo, o Draft Master, o Standard Master, o vencedor do Pro Tour e o vencedor do Magic Online Championship. E no Mundial desse ano também tem o vencedor de Grand Prix, o pessoa com mais Pro Points no Grand Prix. Essas vagas, elas são todas diferentes, elas não são afetadas pela pessoa que pelos Pro Points que a pessoa ganhou jogando o Mundial do ano passado. Mesmo esses lotes sendo os mais variáveis, quem ganhou os lotes de GP Master foi o Brabrand Duin, que é um cara que, por estar no Channel Fireball ou por estar sempre jogando GP, ele não é um desconhecido, assim, ele é uma surpresa, mas ele é um cara que faz parte do circo. Esse problema de Pro Points, ao mesmo tempo é um problema e ao mesmo tempo não é, porque, por exemplo, na América Latina, a pessoa que jogou o Mundial no ano passado, porque ganhou o primeiro lugar da América Latina, tem muito mais chance de jogar pelo primeiro lugar da América Latina de novo no próximo ano, simplesmente porque jogou o Mundial no ano passado e tem uma vantagem injusta de Pro Points em cima do segundo lugar. Essa vantagem, ela é injusta, mas ela é injusta só para o segundo lugar. Ela é injusta para uma pessoa. Ela não é injusta no geral, porque é a mesma pessoa jogando sempre o Mundial, o que deixa o jogo com cara de mais skill intensive e passa uma melhor imagem do Magic para as pessoas que estão assistindo esse torneio. Mas é algo que tem seus prós e tem seus contras, né? Você passa que o jogo é mais skill intensive, mas ao mesmo tempo que você está dando preferência praticamente para uma pessoa do que para outra, que não é necessariamente aquela pessoa ser melhor do que a outra. Assim, parece um caso que pode acontecer ou não. No caso específico da América Latina, os pontos do PV fariam uma diferença? Os pontos que o PV ganhou nesse torneio ano passado? Eu acho que não, né? Não sei porque eu não sei exatamente quais os pontos que ele tem. Esse ano não faz diferença porque eu acho que esse ano são os dois primeiros, como era no ano passado. Faz diferença no caso para o terceiro, porque os dois primeiros, que são o PV e o Bolovo, também jogaram anterior e eu acho que eles estão o suficiente na frente do terceiro para que isso não faça diferença. Mas para o próximo ano, quando vai ser um só, pode fazer muita diferença. Mas também eu acho que é uma questão de observar se essas coisas fazem diferença e ajustar para o próximo ano, né? Ainda não é uma parada definitiva. Nada é definitivo, né? Esse anúncio dessa semana é a maior prova de que nada é definitivo. Sim. Seguindo em frente, prize pool do Pro Tour. Muito resumidamente, o Pro Tour vinha pagando prêmios em dinheiro do campeão até o 75º lugar, posição número 75 para quem é ruim de ordinal, e agora vai pagar do campeão até o 64º lugar, posição número 64. O valor em dinheiro que estava do 65 ao 75 vai ser redistribuído principalmente para as posições do 32 em diante, tá? Não tem mudança da estrutura de pagamento do 33 ao 64. A estrutura fica mais, como a gente chama em inglês, top heavy, mais concentrada nas melhores posições e paga 11 jogadores a menos a cada Pro Tour. Fadinha, significante isso? De novo, é bom para a visibilidade do jogo, porque aumentou a premiação do primeiro lugar, que antes era 40 mil, agora é 50 mil, e aumentou um pouco a premiação dos primeiros lugares. É um pouco pior para quem joga, porque são 11 colocações que antes tinham premiação que agora não tem. Mas, de novo, tem seus prós e tem seus contras. Não só essa mudança do dinheiro, mas tem uma mudança também na distribuição de Pro Points do Top 8 só, que é uma mudança bem interessante, bem engraçada até, eu achei. Antes, o quinto, sexto, sétimo e oitavo lugares do Pro Tour ganhavam 18 Pro Points. O primeiro ganhava 30, o segundo ganhava 26, o terceiro e o quarto ganhavam 22. E do sexto ao sétimo ganhava 18. Aí o que eles fizeram? Eles tiraram 3 do sétimo e do oitavo. Agora o sétimo e o oitavo ganham 15. E redistribuíram esses 6, um para todas as outras posições. Então Interessante. agora o sétimo e oitavo ganham 6 a menos, 15 cada um. E o primeiro, que antes ganhava 30, ganha 31. O segundo, que antes ganhava 26, ganha 27. O terceiro e o quarto, que antes ganhavam 22, ganham 23. E o quinto e o sétimo, quinto e sexto, que antes ganhavam 18, agora ganham 19. É algo que é bem simbólico, né? Porque eu não imagino isso fazendo muita diferença para muita gente. É, eu acho que na verdade isso tem a ver com a outra mudança que vai ser da estrutura do top 8, né? Pois é, eu ia falar, não acho simbólico nem bizarro, acho que está alinhado com a mudança de seeding do top 8, onde a gente vai ter a cada rodada dois jogadores sendo eliminados, né? Então tem que haver uma diferenciação maior entre sétimo e oitavo em relação ao quinto e o sexto. Tá? O que já é a nossa sequência para o próximo tópico, que é justamente esse. Hoje, como é a estrutura de top 8 do Pro Tour? Os oito primeiros passam, e aí você tem quartas de finais com eliminatória simples entre primeiro e oitavo, segundo e sétimo, terceiro e sexto, quinto contra quarto. Tá? É, sem nenhuma vantagem inerente para os jogadores que passaram com os seeds mais altos. Na A nova. vantagem teoricamente é porque o primeiro joga com o oitavo, no caso, o primeiro jogaria com o Pois jogador é, mas. o É, pior do top e 8. o primeiro escolhe, começa, né? É, Ele pode também. escolher começar todas. Essas Essa é a são vantagem, mas é uma realmente. vantagem meio teórica, né? Essas são realmente vantagens, mas são vantagens, se não teóricas, marginais, né? Ainda mais se você levar em conta que, se há uma rodada do final, os dois primeiros puderem empatar intencionalmente ou qualquer coisa do tipo, dificilmente eles realmente vão terminar o suíço como primeiro e segundo. E hoje o formato de top 8 mudando, ele vai basicamente garantir que isso não aconteça. Por que que eu estou falando isso? Agora, a gente vai ter o primeiro e o segundo colocados no suíço indo direto para as semifinais, enquanto todo mundo que está entre quinto e oitavo, para chegar ao título, em vez de vencer três matches, vai ter que vencer quatro. Por quê? Porque na primeira rodada do top 8, a gente vai ter duas partidas, quinto contra oitavo e sexto contra sétimo. E os vencedores enfrentam na segunda rodada o terceiro e o quarto. E a partir daí, os vencedores enfrentam na semifinal o primeiro e o segundo, respectivamente, que aí depois fazem uma final, tá? Então, essa mudança aí do seeding vem também para garantir que essa primeira rodada do top 8, quem venceu a primeira rodada fica com 19 Pro Points e quem perdeu a primeira rodada fica com 15, fechando aí o ciclo com a explicação do Fadinha no último tópico. Assim, de uma maneira geral, eu gostei eu achei vi sentido em todas as mudanças. E eu gostei particularmente dessa, porque ele tem um objetivo bem claro, que é evitar o empate intencional na última rodada, que é uma prática comum de praticamente todos os torneios de Magic. Também acho melhor para o espetáculo. É comum no Pro Tour também. É comum no Pro Tour também. Assim, como eu sou um espectador do Pro Tour, nunca fui um jogador do Pro Tour, você vê que as pessoas estão nos primeiros lugares dos standings, quando chega na última rodada, eles não estão na câmera. O King of the Hill não está na câmera. Porque eles deram ID e daí eles não têm partida para mostrar. Assim, tipo, isso vai garantir também para o coverage um espetáculo melhor na última rodada e fazer com que os jogadores se empenhem realmente até o final, sem nada ser garantido, tipo, querer dar o ID. Acho que vai ser melhor de uma forma geral. E eu tenho um palpite de que eles vão testar isso no Pro Tour durante a temporada. E isso pode ser efetivado para a GP também, esse sistema de top 8. Esse sistema de top 8 podia ser efetivado para todos os torneios, né? Não precisava ser só o Pro Tour, não. Esse sistema, na minha opinião, é muito melhor do que eliminatória simples. Eu também acho esse sistema muito melhor. E eu também acho que esse vai ser mais uma coisa que vai ser testada no Pro Tour e depois vai ser oficializada, igual o Scry depois do Mulligan. É, eu acho o sistema melhor por dois motivos. Um, pelo que a gente tinha falado de inibir o empate intencional, mas ele também premia uma boa campanha no Suíço, que é, se você pensar, onde a maior parte das vitórias de um eventual campeão vem. Né? Tudo bem que a gente está acostumado com esse formato aí de eliminatória e tudo mais, mas a variância no top 8 é muito grande. Então, se reduzir um pouco da variância e premiar a etapa mais longa, onde a consistência faz mais diferença, eu sou super a favor também. Sim. Apesar de eu achar que dificilmente esse sistema vai ser implantado para torneios locais como PPTQs, porque simplesmente adiciona uma rodada no torneio. Se fosse no Brasil, os torneios acabariam 1 hora da manhã, se você botar uma rodada a mais. É o tipo de logística que eles não precisam lidar no Pro Tour, mas em que torneios locais seria bem difícil de lidar. Seria ótimo para a competição em si, mas para a logística não. E no Pro Tour, se eu não me engano, o top 8 é jogado num dia exclusivo, onde Sim. só acontece o top 8. Sim, Então e dá até mais tempo de transmissão. sim. Vai ser um streaming maior para Wizards no Twitch. E a partir do top 4, as partidas no Pro Tour são jogadas uma de cada vez para poder mostrar todas, né? Então, para o Pro Tour especificamente, não vai ser um problema de tempo. Então agora a gente vai para o nosso último grande tópico, que é o calendário Premier de 2017, onde o principal anúncio aí é o calendário de GPs do ano, que já está disponível para o ano inteiro, desde agora. Então a gente tem uma lista de 53 GPs no ano, mais eventos limited do que no passado, e mais eventos de equipes também. A quebra aí é 19 standard, 15 limited, 9 modern, 6 de equipes, 2 de unified modern e 2 de legacy. Além disso, a gente tem dois eventos no Brasil, um em São Paulo, Modern e um em Porto Alegre Standard. Quais são as reações de vocês aí a esse anúncio? Maravilha. Pô, 2 GPs no Brasil só pode ser bom, né? Pra gente. Mas o número de GPs na América Latina continuou o mesmo, né? Existe um ano e meio atrás, talvez eu tivesse ficado triste em saber que só ia ter dois GPs no Brasil, porque o que a gente espera é que sempre aumente, né? E já tem dois no Brasil há alguns anos. Só que esse ano a gente teve um e só vai ter um. Então, aumentar para 2 é uma notícia boa. Então, você dois no Brasil, um no Chile e um no México, que não é bem a nossa expectativa de América Latina, né? É América Latina, mas não é América do Sul, né? Exato. O voo do Brasil para a Cidade do México, por exemplo, de São Paulo ou do Rio, é de 9 horas. Então é igual você ir para Miami. Sim. E tem umas outras coisas diferentes que dignas de nota nessa novo calendário. Primeiro é um GP Las Vegas que vai durar 4 dias. Na verdade, são três GPs de Las Vegas. São três GPs de Las Vegas no mesmo fim de semana. Então, começa com Legacy 15 e 16. O Day 2 do Legacy coincide com o Day 1 do Standard, 17, 16 e 17, e o Modern 17 e 18. Todo ano eles têm um grande GP Las Vegas, né? Vinha sendo grande no sentido de ter muita gente, né? Mas esse vai ser grande em muitos outros sentidos. E se você contar que tem o Super Sunday Series no domingo, então, tipo, praticamente todos os grandes formatos estão cobertos aqui nesse mesmo fim de semana. Então, quem gosta de jogar GP vai poder jogar o GP Las Vegas, não importa qual é o formato favorito. Vai poder desde que você possa ir para Las Vegas, né? Considerando que a gente está fazendo podcast para o público no Brasil. Mas, além disso, tem um formato que é Team Unified Modern, que vai aparecer em San Antonio e em Madrid. Que Que a gente vai. é o formato que vai ser o Mundial de Equipes, né? O World Magic Cup. Sim, a Copa do Mundo. É bom ter um formato de um evento desse formato para ele não ficar só no Mundial, né? Ser um formato que só existe num torneio por ano. Sim, foi isso exatamente o que me chamou a atenção nesse anúncio, esse Team Unified Modern. Exatamente para poder aumentar a visibilidade do formato que vai ser jogado, como diz o Cauerzão, na Copa Mundial de Quadribol de Magic. Exatamente, onde você pega o Snitch, refrescando na memória da galera no que é o Unified Modern, times de 3 jogadores, e cada um tem um deck, e o limite de 4 cartas que não sejam terreno básico se aplica na soma dos 3 decks. Certo. Eu acho esse Unified faz mais sentido para o Standard, que tem um card pool menor. Mas, ok. No Modern você consegue falar, não mudar praticamente nada de decks que já existem sem repetir cartas. Você pode montar muitos decks sem repetir cartas. Isso depende, né? Porque a base Vocês de vão mana, eu colocar o acho que Modern. tem muita. A base de mana tem muita sobreposição. E os sideboards também, né? É, mas os sideboards normalmente no Modern são um ou dois de cada carta. Tipo, você pode ter dois decks com dois Stone Silence, por exemplo. Não pode. Não pode? Eles fizeram uma. Não, eles fizeram uma mudança no Team Unified Constructed, Modern, Standard ou o que seja, que agora, sem ser Basic Land, você só pode ter uma carta num deck. Tipo, você não pode colocar dois Stone Silence num deck e dois no outro. Se um deck tiver Stone Silence, só aquele deck pode ter Stone Silence. Aí a coisa fica diferente. Aí realmente você. Aí fica bem diferente. Então, não foi isso que eu falei. O que eu falei no início, eu estava pensando muito no Team Constructed do passado, principalmente que a gente teve esse formato no Pro Tour com bloco, com o Pro Tour que foi o primeiro do top 8 do PV e tal, que ele jogou com o Vílio Celso de Ravnica, que era você podia ter somando 4 de cada carta distribuída entre os 3 decks. Mas esse, segundo o que o Fadinha está explicando, então, retificando, cada carta só pode aparecer em um deck. exceto terreno básico. E aí essa carta naquele deck pode ter até 4. É, aí muda coisa toda e realmente esse formato ser um formato de time apresenta um desafio real para deck building. Esse tipo. Bacana, muito interessante. Respondendo a sua pergunta de por que é Modern, é basicamente porque eles acabaram com o Pro Tour Modern. Então, porque eles acabaram com o Pro Tour Modern, eles tinham que colocar o Modern em algum lugar, eles colocaram o Modern na World Cup, e aí, porque a World Cup é um evento de equipes, eles colocaram Team Unified Modern, e porque a World Cup é Team Unified Modern, eles colocaram esse formato em 2 GPs para poder aumentar a visibilidade do formato, para as pessoas se interessarem mais pela World Cup. Fadinha, você diria que o Team Unified Modern é o último recurso da Wizards em tentar fazer um Modern colar com a comunidade de profissionais? Provável. Assim, Modern ele é amplamente aceito, não pela comunidade de profissionais, mas pela comunidade de Magic em geral, comunidade mais casual, exceto os profissionais. Porque, como eu já expliquei uma vez aqui no podcast, é um formato que é muito difícil você ganhar vantagem com deck building. Porque como são muitos decks e o power level entre eles é muito parecido, você não consegue quebrar o formato e você não consegue atacar todos eles. Então, e deck building é o lugar onde os profissionais mais... Não sei se é o lugar onde eles mais ganham mais vantagem, mas é o lugar que eles com certeza gostam de ganhar mais vantagem. Então, abre aspas, eu me sinto nerfado. Fecha aspas. Exatamente. Fadinha 2016. Então, Modern é um formato que normalmente é odiado por profissionais por esse motivo. E tinha Unified Modern por ser um formato um pouco diferente do Modern convencional. Talvez mude essa ideia, essa visão de como os profissionais veem o Modern. Perfeitamente. É um formato que é basicamente novo, então, teoricamente, dá para quebrar esse formato. Eu queria falar uma parada do World Magic Cup Qualifiers também, que eles fixaram o formato para cada uma das waves, que não aconteceu esse ano. Esse ano, cada organizador de cada país, né, tipo, escolhia qual formato queria. Então, tipo, no Brasil, o primeiro WMCQ foi Standard e os outros dois foram Modern, e não foi esse padrão que foi seguido nos outros países. Então, foi livre para cada país teve uma ordem. E em 2017 vai ser primeiro Modern, segundo Standard e terceiro Modern. Para todos os países. A ordem que você está falando, tipo, todos os países tiveram Modern e Modern Standard, mas a ordem foi variada. A ordem foi variada e aí eles viram que não foi muito legal, porque as pessoas foram procurar decklists dos WMCQs pelo mundo e achavam decklists de formatos diferentes a cada wave. E daí agora eles fixaram, eu acho que foi legal também, uma mudança meio pequena, mas eu achei legal do ponto de vista de quem usa esse tipo de coisa como um recurso para ver decklist para jogar, como um jogador mais casual mesmo. É primeiro 1 e 2 de julho, 9 e 10 de setembro, 23 e 24 de setembro. 2017, tudo 2017. Modern, Standard, Modern. Respectivamente, perfeito. E o outro, que é o jogador com mais pro points no país, se mantém. Outro critério para seleção, certo? Certo. Então, falando agora de PPTQ e RPTQ, já foram anunciadas as 3 temporadas de PPTQ e RPTQ para o ano que vem e também as 2 primeiras temporadas que vão alimentar os 2 primeiros PTQs de 2018. Tá? Então a gente vai ter uma temporada standard e selado no PPTQ para um RPTQ standard que alimentam o Pro Tour Nashville, uma outra temporada de standard selado para um RPTQ selado com o top 8 de draft, que alimenta o Pro Tour Kyoto, e finalizando uma temporada de standard selado novamente. Então todos os PPTQs serão nesse formato, alimentando o último RPTQ, que é standard, isso para Albuquerque, que será de 3 a 5 de novembro. Para o ano que vem a gente já tem dois torneios Premier nos Estados Unidos e um no Japão, né? Que normalmente isso é mais distribuído, a gente tem sempre um Pro Tour que é na Europa, um na Ásia ou na região do Pacífico e outro nos Estados Unidos. Então tem uma pequena mudança na distribuição, mas a gente não sabe onde é o Mundial nem a Copa do Mundo, então isso pode se equilibrar. Alguma surpresa aí com esse formato do PPTQ e RPTQ? Não, ele seguiu o mesmo modelo do que está acontecendo já. Um RPTQ standard, um selado, um standard, um modern. É, a única coisa mesmo importante que foi anunciada é as datas. Mas eu também acho que não tem nada que se mudar muito, não tem nada que precise muito de mudança nesse sistema. É um feedback positivo sobre o sistema. Vendo a localização dos Pro Tours e do Mundial desse ano e tal, vocês acham que em algum momento algum Pro Tour ou Mundial, Copa do Mundo, vem para o Brasil ou para a América Latina no futuro próximo? Eu acho que o que pode dar uma pista disso é o Pro Tour na Austrália, que a Austrália tem uma situação parecida com a nossa de ser geograficamente longe de tudo, assim, tipo, jogadores da Austrália têm uma grande dificuldade, da Austrália e do Pacífico, né, Nova Zelândia e tudo mais, têm uma dificuldade meio grande de ir para muito GP e para viajar para jogar, assim, tipo, como eles têm essa dificuldade de ganhar um Pro Tour, eu acho que é possível a gente na América do Sul também ganhar um Pro Tour, talvez em 2018. Muito talvez. O que tem de diferente, o que a Austrália tem de diferente para o Brasil é que deve ser mais fácil levar jogadores da Ásia e dos Estados Unidos para a Austrália. Dos Estados Unidos não. Não, dos Estados Unidos não, da Ásia ok, do Japão especificamente, né? É, tipo, dos dois juntos, não é? Eu não quero dizer, tipo, não é dos Estados, mais fácil de ir dos Estados Unidos para a Austrália do que dos Estados Unidos para o Brasil, mas é mais fácil, muito mais fácil ir da Ásia para a Austrália do que ir dos Estados Unidos para o Brasil, entende? Então, e é mais difícil ir da Ásia para o Brasil do que ir dos Estados Unidos para a Austrália, entende? Só que aí você está esquecendo da Europa nessa equação, que é muito mais fácil vir da Europa para o Brasil do que para a Austrália também. Sim, é verdade. E tem a Ásia no meio desse caminho aí, por exemplo, o Japão, que é um destino comum de Pro Tour, até da costa oeste dos Estados Unidos, onde é relativamente mais fácil, ainda assim é uma viagem longa para chegar no Japão. E é um destino razoavelmente frequente para Pro Tour. Já teve dois ou três Pro Tour em Kyoto e tem um marcado. A questão toda é, será que eles acreditam, que o Brasil seria uma localização bem recebida pelos jogadores, e dois, que a infraestrutura local está preparada para um torneio que vai ser super transmitido e observado muito de perto, gerar aí uma visibilidade muito grande, que vem com uma cobrança muito grande? Não sei. Vamos ver como é que se dão as Olimpíadas, né? Na verdade, eu espero muito que eles não tomem as Olimpíadas como exemplo de exame. Mas assim, porque o prognóstico não é positivo é bem e mais outro fácil porque fazer a um escala Pro Tour é muito diferente. É bem mais fácil fazer um Pro Tour do que uma Olimpíada, né? Se a Olimpíada for razoavelmente... Obrigado, Captain Obvious. Se a Olimpíada for razoavelmente boa, dá para fazer um Pro Tour muito bom. Não, assim, como o pessoal tem elogiado o GP, especialmente da Jumbo barra Nets, se eles continuarem, eles já ganharam outro GP para organizar ano que vem. Então, tudo mas indica que... Mas o Pro Tour não é organizado por Lodge. Sim, mas eles estão de olho aonde é localizado, se tem estrutura de salão, de internet, se tem parceiros, porque alguém vai ser um responsável local. Então, se eles continuarem fazendo o trabalho direitinho, tipo, é possível ter mais eventos, tipo, de grande porte do Magic na América do Sul. Né? Se eles conseguirem esquecer que existiu aquele último GP Rio, ia ser muito legal também. Pois é, isso daí é que é uma coisa, tipo, o Pro Tour normalmente, quando não é nos Estados Unidos, ele é sempre situado num lugar que seja turístico, bom para os jogadores visitar. No Brasil, não dá para fazer isso em São Paulo, né? Teria que ser Rio Não. de Janeiro, ou então, sei lá, Nordeste. O Rio seria a maior infraestrutura para grandes eventos, mas tem um histórico ruim de torneios de Magic desse porte. E aí, fora disso, tem as regiões praianas, né? Nordeste, Santa Catarina e tal, que aí já é uma infraestrutura bem menor. Pro Tour Fernão de Noronha. Fernão de Noronha. Seria animal, mas Fernando de Noronha ficaria caro até para os brasileiros classificarem. Pois é. Se bem que quem ganha passagem não precisa se preocupar. Né? Mas É. como o Platinum não ganha mais hotel, ia ficar puxado. Mas seria incrível. Enfim, não custa sonhar com Pro Tour no Brasil. Então foi isso. Esse foi o episódio 13 do Manafix Podcast. Jaqueline, além da nossa loja física lá na rua 7 de setembro, cuidada pelo João da Pochete, onde mais as pessoas podem se atualizar, receber conteúdo e comprar na Manafix? No nosso site / loja online, manafix.net, a gente está começando a formar um belo time de colunistas, começando com o Fadinha. Essa semana a gente conseguiu adicionar o Bruno Miller, que é de Santa Catarina, ele é um bom jogador também. Foi para a Copa do Mundo ano passado, junto com o Fadinha. E entrou no nosso time e começou a escrever essa semana. Então a gente está cada vez melhorando e trazendo mais conteúdo de qualidade para vocês. E fora o Instagram e Twitter, @manafix. E o nosso canal do twitch.tv/manafixlive. Vocês também podem encontrar o Fadinha na sua página de atleta no Facebook, Leonardo de Castro ou Fadinha, correto? Sim, correto. Mais alguma coisa? Nossos twitters, @_jaqueline e @o_tomás. Não esqueçam de acompanhar no fim de semana, começando na sexta-feira, horário local, quinta-feira de madrugada, aqui para os Brazucas, com a participação do Marcos Paulo Freitas, o Obama. Nossa torcida para o Freitas. E vai Manafix. Semana que vem estamos de volta com mais um episódio. Valeu! Valeu, obrigado por ter assistido. Até semana que vem. Valeu, galera. Até a próxima.